os meus cabelos loiros, eu queria ser atriz. Aprendi a tocar piano, a falar grego e latim. Quando eu vi na minha frente um cabelo pichain, eu gritei cheia de susto. Preto, negro, crioulo. Preto, negro, crioulo. Preto, negro, crioulo. Preto, negro, crioulo. Era a parte que me falta nessa cor de biscuit. E a imagem sempre vinha negra, negra, negra, sim. Era um mar de coxas negras, todas elas sobre mim. E mesmo assim ainda te chamo. Preto, negro, crioulo. Preto, negro, crioulo. Preto, negro, crioulo. Preto, negro, crioulo. Um na frente me comia, o outro atrás fazia bis. Um por baixo punha a língua, o outro em cima tão feliz. E os meus versos se faziam num encontro sombra e luz. E é por isso que eu repito: preto, negro, crioulo. Preto, negro, crioulo. Preto, negro, crioulo. Preto, negro, crioulo. Explodi o meu piano, esqueci grego e latim. Hoje eu vivo na alegria, só podia ser assim. E eu convido os meus ouvintes, cada um pensando em si, a gritar todos comigo. Preto, negro, crioulo. Preto, negro, crioulo. Preto, negro, crioulo. Preto, negro, crioulo. Thank you.